Eu não sei o que se perdeu na tua vida, mas eu sei que o Senhor é poderoso para trazer de volta. Se você crê que o Deus da restituição está aqui nesse lugar, querido, oh, clame a Ele, meu amado. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Diga, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, seja o que for, os teus sonhos, os teus projetos, a tua família, o teu ministério, seja o que for, Ele é poderoso para restituir, querido. Se você crê, ou cante e diga. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga, ou cante. Aquilo que o Senhor tem preparado, creia, creia, porque o poder pode ressuscitar. Se você quer, ou então declara: restitui, eu quero de volta. Peça, peça, sara-me e põe teu azeite. Muito mais do que você sonha, muito mais do que você espera, muito mais do que os teus olhos estão vendo, querido. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Yeah. Quero que você levante as suas mãos ao Senhor, meu amado. Yeah. Diga comigo: e o tempo que roubado foi? E o tempo que não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder pode ressuscitar. Levante a sua voz, diga. Cante, querido. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Restitui, leva-me e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Eu não sei quantos aqui precisam, querido, mas eu creio que o Deus da restituição está nesse lugar. Quantos creem que o Deus da restituição está aqui, querido? Se você crê, levante as suas mãos, meu amado. Levante as suas mãos e comece a clamar a Ele, querido. Comece a clamar, levante um clamor nesse lugar. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais na tua vida do que você sonha, do que você pensa, do que você imagina. Se você crê, estenda a tua mão comigo. Vamos declarar, oh, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Yeah, diga comigo, cante. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer muito mais. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Se perdeu, querido, será num nível muito maior do que se perdeu. Será pelo menos 7 vezes mais que virá de restituição sobre a tua vida, no nome de Jesus.